quebrada que vira de terra. É sangue favelado, parceiro. Inspirado, vou pra rua de aparreta, calça larga. Uns argumentos fortes implantados na quebrada. Com a rima engatilhada, sou guerreiro nessa estrada. Acredito, vejo o brilho no final da jornada. Não brigo por migalha, mas defendo o que é meu. Mano, dou valor pra tudo que Deus me deu. Trajeto de plebeu, sangue puro dos guerreiros. O rap me resgata do purão ao cativeiro. Cilada do dinheiro, não sou mais do que ninguém. Também quero me dar bem, puxa, 4 de 100. Zoião, também vem chegando no pesado. Puta desgraçado, sempre maquinado. Seja como for, faço guerra por amor. Se dou valor à paz, é porque conheço a dor. Inspirado, tô na rua pra fechar com os aliados. A rima quebra os coração petrificado. O rap me resgata do purão ao cativeiro. Guerreiro, favela, terra, sangue, maloqueiro. Só guerreiro, jogado na guerra, degusta miséria, louco de quebra. Guerreiro, só é nós mesmo. O rap me resgata do purão ao cativeiro. Guerreiro, favela, terra, sangue, maloqueiro. Só guerreiro, jogado na guerra, degusta miséria, louco de quebra. Guerreiro, é nós mesmo. Sobre a luz que me ilumina, eu vou cantando a verdade sem medo. Assombrando o inimigo em cada linha que eu escrevo. Espalhando pesadelo no jardim da burguesia. Sou a rima que não se vende pro chefão de Teresina. Quebrando as armadilhas planejadas pelos vermes. O mesmo que plantou toda a miséria no Nordeste. De gravata, marionete, ser humano sem valor. Rasga a boca na quebrada quando o trombaco arrancou. O monte aqui tocou, terror, o sangue espirra, pô. Na cabeça, quase na barriga. Lá do cão da vida, terra de demônio. Sei, sempre tenho querendo apagar seus sonhos. Olhar já não brilha, eu sinto a rua fria. Pistola na cintura, não era assim que nós queria. Herói pras vadias, fama de bandido. As tretas que rolou, não dá pra ficar tranquilo. Porrada de inimigo, monte de problema. Moleque cresce filmando toda a cena. O rap me resgata do furão ao cativeiro. Guerreiro, favela, terra, sangue, maloqueiro. Só guerreiro, jogado na guerra, degusta miséria, louco de quebra. Guerreiro, só é nós mesmo. O rap me resgata do furão ao cativeiro. Guerreiro, favela, terra, sangue, maloqueiro. Só guerreiro, jogado na guerra, degusta miséria, louco de quebra. É nós mesmo. É nós mesmo. É nós mesmo. Mas nada disso lhe interessa. Não diga nada, fique calada. Deixa que eu pense o que eu quiser. Fique calada, não diga nada.